Autorizado o PRID para o Pastor 2-0, grato. C2231, mantém pontos para achar. Pijet 5729, decolado 50, chama agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 5729. 208, senhor. 1208, 5729. Bom voo. Obrigado. Controle web 5729, transfere subida em frente até 5000 pés. Objeto 5729, contato radar. Após o 050, voa Leda. Contato radar, serviço de vigilância, nível 360. Ciente, após 5000 pés, voa Leda, 5729. Controle, o Papa Romeu Lima já cruzou o eixo de aproximação da 10 e segue na sua escuta. Esquerda após a decolagem, cabeceira 10, 5432 é o código, 1208 é o controle. Voo 9032, chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa 1325. Sim, senhor, 9032. Chamar 1251 no 3325. Livre, acionado, já está acionado? Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, ou no 925, autorizado a final. 1015, 2000, autorizado final, ou 925. Seu Papa Romeu Lima já cruzou no 0, segue na sua escuta. Aqui. Frequência livre para o C, Papa Romeu Lima. Seis, sete, aero 4, solicita permanecer no 080, se possível. Não entendi? Ficar no 0, 080, se possível. 2704, 080, é isso? Não, 080. Sim, 080. Assim, amor. Subir, mantenha 080, 2704. 2704. Terminando com 5, com 4 horas e 10 para o táxi. Táxi autorizado via Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio Índia e Alfa, 186315. Salvador, o gol 1396, gente da TAM, coordenação com Goiânia. Gol 399, confirme. Opa, desculpa, confirmando, 399. 399, está autorizado o plano para São Paulo, nível de voo 360, primeira aerovia Pesoluno 6, subida será da El, Leda, Brite, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5023 é o código, 1208 é o controle. O senhor está agora na jurisdição da torre, torre 186. Pagado. Controle Salvador, boa, trip 5241. Feet, altimetro 7, 1015. 3000 feet, 1015, 5488. Adivinha, Barro Lima. Salvador, boa tarde, trip 5241. Trip 5241, contato radar, saída árvore. Sobe e mantém nível de voo 200. 200 na árvore, 5241. Gente, o senhor vai para Serra Novembro, Serra Novembro, está vindo de Serra Novembro, Serra Novembro, senhor. Joker 2-0, acione identificação. Mantenha nível no 4-0, proa da posição, bomb. Chegada é a bomb, chame ideal de descida. Controle Salvador, boa tarde, patrulha 2231, decolado na sua escuta. Passarido 2231, no contato radar, saída Momo, sobe e mantém nível de voo 340, vigilância. Momo 340, passarido 2231. TP 5488, descendo 2000 feet, Euclid Interceptor, final approach. Speed 170 knots, report established. Reduce 170, clear ILS and descend 2000 feet, 5488. Gol no 925, complete final, chame torre no 86. 86, bom trabalho. Chame ideal de descida, Joker 20. Hotel Serra Charlie, por gentileza, confirme. O senhor está 11 milhas e meia, correto? Então, da presente, chame agora o controle, já foi coordenado o seu tráfego. Controle 208. Boa tarde, Gol 925 a 1 milha de cima, trem checado. Azul 41 no noite, autorizado do colar, pistão 0, vento 200 graus, 059, 1015, que negar. Iniciando, Azul. Gol 925, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, Gol 925. 925. Tenha. Jet 5729 chama Centro Recife. Frequência no 251, alternado no 3325. 251 3325 5729. Trip 5488, complete final approach, contact tower, frequency 118.6. 118.6, bye. Bye. Dua Tower, Trip 5488, establish on ILS, runway side. 548, you're number 2 to land runway 10. I haven't seen you yet. Continue approach, stand by for landing clearance 5488. Number 2, stand by for landing clearance 5488. Golo 925, cheque trem autorizado pouso na pista no 0, vento 220 graus, 059 1015 QNH. Uma chuva agora no, na segunda terça, na segunda metade do campo. Livre pouso 1015 avistado, Golo 1925. Azul 4118, decolou 58, chame controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa. Sou em Salvador, boa tarde, TAM 3155, ponto de espera da 10 pronto, visual com voo na cena. Bloqueado, TAM 3155, mandei o ponto de espera, senhor. Matei. 520. Controle, boa tarde, Azul 4118. 4118, contato radar, saída da EL. Sobe e mantém nível de voo 360, vigilância. Saída da EL 360, possível voar da EL direto, senhor? Voe da EL. Obrigado. Até o Serra Charlie, turno no 86 para instrução de pouso. 186, grato. Salvador, para passar para o hotel Serra Charlie. Consiga, senhor. Já visual com Serra November, Serra November, já ingressando para pouso na curta final, senhor. Copiado, Hotel Serra Charlie, chame no solo controlado, vento 210 graus, 059, ajuste no 0 no 5, Hotel Serra Charlie. Tá, pô, chamará no solo controlado. Chegou 755, temos a moda 140 com 12,55, Guarulhos. Táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 186, bom final de semana. Salvador, Santa 3145. São 3145, aguarde com a Pera Leão. Santa 3217. Fundo 66, 3 horas e 10, até na Brasília. Via Pátio, vai me reportando através do portão 5. Através do 5, reportando na 3, 2 ou 7. Joker 0, não tá visual algum gol texiano? Clear to land runway 10, trip 5488. Clear to land runway 10, runway is wet. Roger, 5488. Essa via Juliette, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Prossiga via Alfa, repostante da Juliette, 925. Alfa, da Juliette, 925. Para o táxi, o trip 52963 a bordo, 3 horas 50, alterna Salvador. Autorizado o táxi, reposte até a entrada do pátio. Reposte lá, pra prosseguir. 735209. Usando 145 para o 340. Ciente. Depois Kong Bu, poderia tomar proa de Groin? Eu tenho que ir após Kong vai DCT, não é isso? Então DCT, ela pagou de dó pra gente, então Kong vai DCT, grato. Sede. Joker 2-0, DST mantém nível de voo 050. Através do 533-217. 914, nivelado 4 em pé. 4 em pé, ciente. Modifique o transponder para 5041, senhor. 3217, prossiga táxi via pátio principal Indy Alpha. Vai prosseguir depois do tráfego da Força Aérea. Via pátio Indy Alpha, atrás do tráfego da Força Aérea, 3217. Voo 925, mantém a posição. 925, mantém a posição. Tribe, aguarde para ingresso no pátio. 45. 1288, 125, 45, passarelo 2231. Ok, tá pra aguardar. Para informação, o portão previsto do senhor é a 1 e a posição ainda está ocupada. Vou pedir para o senhor aguardar, tá ok? Muito obrigado. Não é só isso que eu tô 925. Espera, dona Zé. Boa tarde, 1755. Observe o Airbus Satan após o mesmo inicial alagem. Lima tem visto no 0, senhor. Boa tarde, do Airbus Satan. A Lima tem 1-0, 755. 3155 autorizado decolar da pista no zero, vento 140 graus, 05 nós, ajuste 1015. Teve decolagem no zero, 1015, estão 3155. Salvador, boa tarde, pode ser 0022, with information Tango, requesting flight level 370 and clearance to Lisboa. É, pode ser 0022, stand by, it's clear. Indo pra companhia. Para o posto de acionamento, 39901. Obrigado aí. 39, cliente, aguarde. Aguarde, 39. Tá chovendo bastante. Trip, táxi autorizado, patinho de alvo, ponto de espera, chame torre 186. Autorizado o táxi para o 5219, vai chamar a ponto de espera 186, torre. Olha, foi 5914. Em pelo, solicita descida para 2.000 pés. Conforme carta, após pelo é 2.000 pés, 1.015. Autorizada final, 5904. Zero, senhor. 904. Sopera 2704. Autorizado ingresso no pátio, tá ok? Trip 5209, táxi via pátio principal, Índia e Alfa. Pet Indy Alpha 35219. Joker 56, acione identificação. Autorizada a chegada, BOF. Chame ideal de descida. 55, autorizado a decolar, pistão 0, vento 1 no 0 grau, 05 nós, ajuste 1015. 1015, decola, bom, 755. 340, pode uma prova de ideal. Foi ideal, autorizada. Dael 3155. Azul 4118, chama Centro Recife. Frequência no 251. Alternado no 3325. 251, 3325, boa. Boa. Vai mais próximo possível para liberar a Taxiway Índia, tá ok? Pra gente liberar o pushback do Gol. Eu, Oscar Bravo. O 9 da Trip na escuta? Informação, escuta. Por gentileza, senhor, poderia taxiar mais em frente para liberar o pátio principal, autorizar um pushback da 9 da Gol, a cauda? Não, só para chegar na frente. 55 decolado ao 06, chame agora o controle em Salvador, frequência 120.8, tem um bom voo. 208, boa tarde, 755. Joker 01, tem livre decolagem da pista no 0, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós, ajuste meio 15, Joker 01. Opa, estamos iniciando. 309. 1.800. 1.755, sobe e mantenha de voo 360, vigilância errada. 360, Dael, 1.755. Trip 5241, chama Centro Recife. 1.260, alterna 1.288. 1.260, 1.288, boa. Boa, Força Aérea 59 no 4, complete final, chame turno no 86. Completa, chame turno no 86, Força Aérea 59 no 4. Joker 20, desce e mantém 4 mil pés, ajuste no 06. Joker 20, desce para 4 mil pés, ajuste no 06. Pisado 340, Pesulo 10, Galeão, Dael, Leda, o curva à direita. Libera 208, Alfa Charlie 5025. Autorização de pouso, senhor. Reporte a visita do trem baixo travado. 1.06, reportará a Força Aérea 5.94. Gol 1.755, solicita pro 220 para evitar formações. Espera. Mantém. 10 milhas, cara, já intercepta a radial nessa proa 198. Livre desvio. 10 milhas nessa proa, intercepta já a radial de saída 198, cara. Livre desvio. Livre desvio, 755. Condições visuais melhores, autorizaria seu ingresso e decolagem, mas a princípio o tráfego que precedeu ainda não liberou a pista e eu já não, correção, ainda não liberou o eixo e eu não mais o tenho em vista. Mantenha a posição para segurança, pois o Força Aérea decola o senhor. Sem problema, está aguardando o ponto de espera, 207. O Joker 01 decolado ao 08, chama agora o controle de Salvador, frequência 120.8, senhor, bom voo. 01, chama... Controle Salvador, 1.208. Nextlet, com o meu fechamento correto, acionamento táxi decolagem agora com a torre 18B. Airport Galvira 22, a área de copy. Airport Galvira 22. Airport Galvira 22, clear to Lisboa, flight level 370, via Upper Zulu 10. Puka departure, depart transition after departure, left turn. Scope code 5035. 5035, Salvador departure control 120.8. Galvira 22, clear to Lisboa, flight level 370, Upper Zulu 10. Book departure, depart transition, after departure left turn, squawk 5035, and frequency after departure, 120.8. Correct, airport go 022, report for pushback and start up. Recado for 059-4, por gentileza confirme, usou algum campo, tráfego já avistado. Negativo, ainda não visual, foi 059-4. 159-4, chame reportando visual com campo para autorização de pouso. Reportar visual 5994. Agora visual com campo. Terceira 5994, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 140 grau, 059, justino 0 no 5, chove sobre campo, pista molhada, senhor. Devir pouso, sentido, pista molhada, Força Aérea 5994. O TAN 3217, visual com o Tucano da Força Aérea no final, pista no 0. Ah, ser mantido, 3217. TAN 3217, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pista no zero, senhor. Após a passagem ali, mantém 3217. Vamos, 4 horas e 20 minutos, alternando Florianópolis com 146 a bordo. Táxi, Índia Alfa, vou solicitar a chave torre 286. Ação, 3190, acione identificação, chegada Mari, desse mantenho 060. Zona 55, chama Centro Recife. Frequência no 251, alterna 13325. 1251, 13325 Recife, obrigado. Uma boa tarde, Tantrei. 155. Boa tarde. Ô, Salvador, o 3145, posição 4, puxa acionar. Aguarde. Atilete com mil, táxi aprovado, chama a interseção para ingresso. Número 4 da Força Aérea, no solo aos 1-3, curve à esquerda, táxi aprovado via Alfa, chame na Delta para o cruzamento do 10-8, senhor. É nativo no 3325. 2513325, com Recife, 75, senhor. Boa. Boa. Ela está na pronta, 3217. Confirme. A olhinhar estará pronto, 3207. Sim, só um minuto. O Mantilhete Romeu tem livre alinhar e decolar da pista no 7. O vento agora é de 080 graus com meia dúzia de nós. O ajuste acabou de mudar para o 1016. 1016, a decolagem da Mantilhete Romeu. 3217, pista liberada. O senhor tem correção. A pista ainda não liberada, aguarde. Sim, está visual com o tráfego liberando. Agora o tráfego liberando, tanto 3217 tem livre decolagem, pista 10, vento 080 graus, meia dúzia de nós. Pista 3217. Fora. Mate Juliette Romeu, considere-se decolado aos 1-4. Chama agora o controle Salvador, frequência 120.8 até a volta. Controle 120.80, grato, até o regresso, senhor. Trip 5219 ali, mantém pista no zero. Sim, mantém trip 5219. Está ingressando na linha do litoral sul. Mantendo 500 pés na escuta permanente, Romeu. Mantenha a linha do litoral em condições visuais, Mike Juliette, Romeu. Linha do litoral em condições visuais, Romeu. Gente, por gentileza, chame na Delta para o cruzamento do 1028. Uma boa 399, quanto espera, no zero. 399, após a rolagem, correção, mantenha o ponto de espera. Mantenha o 399. Ajuste no 0 no meio. 4 mil pés no 0 no meio. 3217, decolou zona 5, chame agora o controle, frequência 120.8, bom voo. 208, boa. Mantém. Controle Salvador, boa. boa tarde, Tio 3217, decolado terceiro da El, Leda Bridge, passa 3000. Tio 3217, contato radar, sobe e mantém nível de voo 360, centro de vigilância. CRC7 ao 360, para a cidade de Vadael, está presente? Voo Idael autorizado. Dael. Voo no 601, redução de velocidade para 230 nós. Voo 219, autorizado decolar da pistão 0, vento 070 graus, 08 nós. Olá, nós. Cinco, dois, um, nove, só mais meio minuto. 030, sobe, mantém 030, Oscar Papa Golf, faça a curva direita, voe, toque na chegada a man e inicie espera. 3 a 9. 3, 9, 9, a linha mantém pista 10 já. A linha mantém pista 10, 3 a 9. E 2 mil pés autorizado, ajuste no 0 no 6. Pois está com 2 mil no 0 no 6. Mantenha. Voo no 075, identifique, dê se mantém o 080, a chegada Maria. Voo 08, boa tarde. Papapá, mas se estiver mutualizando na linha do litoral, vai ingressar na avenida paralela após o parque de situação. Mantenha a posição e aguarde, Mike Jet Romeo. Vou manter a posição, aguardando a autorização para ingressar na paralela, mantendo 500 pés. 3217, desvio à esquerda para o 190 por 10 milhas. Vive desvio 3217 para o 190. Copiado 1399, só um minuto. Canade, boa tarde. Boa tarde, trip 5219, sobe e mantém o 200, contato radar, vigilância na saída A4. Sério, 5219. Confirme, JQ20, foi elétrico. Confirme. JQ20, tá fluindo elétrico. JQ20, complete final, chame torre no 186. Completará a chamada torre no 186. Aqui, 0060. 3190 até o 050. Se eu mantivesse proa por até 4 mil pés, somente após curvar-se à direita com proa da posição Leda, senhor. Tá ok, mantenha a proa bateu, só após curvar Leda da gente da TR que cola frente. Copiado 399, o ATR acabou de livrar agora o eixo. O senhor tem livre decolagem da pistão no zero, vento agora de 090 graus, meia dúzia de nós, ajuste no zero no meio, agora no 399. Iniciando, será no meio, 399. 45, ó. Aqui é 01-1288-12545, chama Santa Recife. 050-3190. Mantenha até a Itape. Mantenha até a Itape. Azul 4206, desce e mantém o 060. 060-4206. Controle o papapá, mais direto ao meu, autoriza então o ingresso pé próximo ao Iguatemi, na vida paralela. Prossiga, Mike Vente Romeu. Autorizado, ingresso, Mike Jack Chamel, grátis. 18.000. 3190 da TAM, pode TAP 3.000 pés, ajuste no 0 no 6. Pode TAP de 3.000 no 0 no 6. Joker 56, vetor radar sequenciamento, curva direita, voe proa 240, limite ao lock, mantenha 4 mil pés devido a tráfego. Direita 240. Quantas milhas? Mantenha 050, gol no 601, reporte na prova.